Azul 4007, cliente da Hotel 380 para o Rio de Janeiro, para autorização de tráfego. Salvador, bom dia, Azul 4007. Salvador, bom dia, Azul 4007. Azul 4007, cliente do hotel 380 para o Rio de Janeiro, para autorização. Ativo 38 Rio de Janeiro, aguarda o instante. Aguarda, 4007. Autorizado para o Rio de Janeiro, nível 380, via Upper Whisky 50, decola da pista 10 com curva direita, da EL, transição de NER, controle 1935, transponder 5575. Cliente autorizado 380, Rio de Janeiro, via Upper Whisky 50, pista 10, saída da EL, transponder 5575, controle 1935. Essa é da EL e a transição de NER. Da EL de NER, com pista 10. Afirmativo, tanto corrija. Pista 1-7, pista 1-7, pista 1-0 fechada devido a obras. Codão 1-0, dá o Diné conforme. Vai chamar para pushback isolamento, porta 1. Gente, 1-7, azul 4-0-0-7. Operadora do 4007 para pushback. 4007, pushback autorizado, vai chamar para o táxi. Efetua o pushback de maneira recuada lá para a posição do pátio 3, ok? Para ser emitido depois da sua saída via pátio até Taxi Lima. Gente, para pátio 3, estou autorizado o pushback para o táxi. Afirma. Pátio 3, para pushback, prossiga. Bom dia. Já tem a nossa autorização de tráfego Guarulhos 340? Negativo, ainda não temos aqui no sistema. Tá, pode confirmar a sua saída pra gente? Guarulhos agora seria... é pro Whisky 50, ok? Então seria da Eldiné. Da Eldiné, Opera 50, obrigado. Quem vai manter escuta em 8612 para cópia. Beleza. 6 para o pátio 3. Pátio, voltando a cauda para a saída do pátio 3, porque não pode se voltar, se a cauda voltar para cá, para o saguão, devido à questão das hidratas aí, para não danificar aí, ok? Tente cauda para o pátio 3, eu vou contar o 07. Jet 6749, já temos a autorização, está pronto cópia? Afirma que eu prossiga. Ok, 6749 da Webjet, autorizado para Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 17, curva à direita, seja da EL, transição de NER. Controle em 119.35, transponder 5002. Autorizado 340 para Guarulhos, com a subida da Eldiné, Opera Whisky 50, vamos decolar da 17 com curva à direita, chamando controle 1935, transponder 5002. Estimativo no portão 4, deixa um próprio instrumento. Web. incubadoras, ou 407, 95 a bordo, 0325, autonomia, alterna Campinas, pronto para táxi. A gente prosseguirá seu táxi à esquerda, cruzando a parte principal, após táxi Lima, pode chamar para ingresso na pista 17. À esquerda, parte principal, táxi Lima, para 17, azul 407. Azul 4007 na Lima para ingresso. Livre ingresso, pista 97, vai em Porto Alegre e pronto, cabeceira. Gente, livre ingresso, 97, Azul 4007. Alfa 007, alinhado, pronto, 7. Autorizado decolada pista 17, vento norte com 2 nós. Ajuste no 009. Livre alinhado, decolar, 7, 7, 7, 7. Decolou os 43, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador Azul 4009. 1907, bom dia. 1935, companheiro. Opa, desculpa aí. Controle Azul 40. Pode ser 07. Bom dia, Azul 4007, contato radar, submantenha 380, saída da El. Da El, pode ser 07. Para o Galeão, vai guardar na escuta. Claro. Confirma da Eublas? Afirma.